Capítulo 11. Que o verdadeiro Messias se apresente, por favor. De todas as credenciais de Jesus para apoiar as suas declarações de que era Messias, filho de Deus, uma das mais profundas é muitas vezes negligenciada, como a sua vida cumpriu tantas antigas profecias. Neste capítulo, quero tratar deste surpreendente fato. Repetidas vezes, Jesus se referia a profecias do Antigo Testamento para substanciar as suas afirmativas. Gálatas 4:4 diz: "Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei." Temos aqui uma referência às profecias sendo cumpridas em Jesus Cristo. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras, Lucas 24, 27. Depois lhes disse: "São estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos", Lucas 24, 4. Ele disse: "Pois se cresseis em Moisés, creríeis em mim, porque ele escreveu a meu respeito", João 5,46. Declarou ainda: "Abraão, vosso pai, regozijou-se por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se", João 8,56. Os apóstolos e escritores do Novo Testamento apelavam constantemente para o cumprimento das profecias, a fim de demonstrar Jesus como Filho de Deus, Salvador e Messias. Mas Deus cumpriu o que antes havia anunciado pela boca de todos os seus profetas, que o seu Cristo iria sofrer. Atos 3,18. Segundo seu costume, Paulo compareceu à reunião deles e, por 3 sábados, examinou com eles as Escrituras, explicando e demonstrando que era necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos, e dizia: "Este Jesus que eu vos anuncio é o Cristo", Atos 17, 2. "Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras", 1 Coríntios 15, 3. O Antigo Testamento contém 60 principais profecias messiânicas e aproximadamente 270 ramificações, todas elas cumpridas em uma só pessoa, Jesus Cristo. É útil analisar essas previsões cumpridas em Cristo com o seu respectivo endereço. Vou explicar. É provável que você nunca tenha pensado na importância do seu próprio nome e endereço. No entanto, esses detalhes separam você da maior parte dos outros bilhões de seres humanos que habitam em nosso planeta, entre 7 e 8 bilhões de habitantes em 2012. Um endereço na história. Com muito mais detalhes, Deus escreveu um endereço histórico, destacando seu filho, o Messias, o salvador da humanidade, de qualquer outra pessoa que tivesse vivido na história, passada, presente ou futura. Os detalhes específicos desse endereço são encontrados no Antigo Testamento, documento escrito durante um período de 1.000 anos e que contém mais de 300 referências à vinda de Cristo. Utilizando a ciência das probabilidades, vemos que as chances de apenas 48 dessas profecias serem cumpridas em uma única pessoa são de apenas 1 em 10. A probabilidade de o endereço de Deus combinar com o de um único homem é ainda complicado pelo fato de todas as profecias a respeito do Messias terem sido feitas pelo menos 400 anos antes dele surgir. Alguns alegam que tais profecias foram transcritas depois do tempo de Cristo e fabricadas para coincidir com acontecimentos de sua vida. Isso até pareceria possível se não soubéssemos que a Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, foi feita em cerca de 150 a 200 antes de Cristo. Isso quer dizer que existe uma lacuna de pelo menos 200 anos entre a documentação das profecias e o seu cumprimento em Cristo. Com certeza, Deus estava escrevendo um endereço na história que somente o seu Messias poderia cumprir. Aproximadamente 40 homens já afirmaram ser o Messias judaico, mas apenas um, Jesus Cristo, apelou para as profecias cumpridas a fim de substanciar as suas afirmativas, e somente suas credenciais garantem essas afirmativas. Quais são algumas dessas credenciais? Que eventos tiveram de preceder e coincidir com o surgimento do Filho de Deus? Para começar, temos de voltar a Gênesis 3:15, onde encontramos a primeira profecia messiânica da Bíblia. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa profecia só poderia referir-se a um homem em toda a Escritura. Ninguém, a não ser Jesus, podia ser citado como semente da mulher. Todos os demais na história nasceram da semente de homem. Outras versões fazem a mesma afirmativa quando identificam que aquele que vence Satanás como sendo o descendente da mulher, quando em todos os demais instantes a Bíblia conta os descendentes pela linhagem do homem. Esse descendente, essa semente, virá ao mundo para destruir as obras de Satanás, te ferirá a cabeça. Em Gênesis 9:10, Deus estreitou ainda mais o endereço. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Todas as nações do mundo remontam a esses 3 homens, mas Deus eliminou efetivamente 2/3 da raça humana, da linha do Messias, destacando especificamente que ele viria da linhagem de Sem. Continuando então até 2000 a.C., encontramos Deus chamando um homem chamado Abraão para sair de Ur dos Caldeus. Com Abraão, Deus foi ainda mais específico, anunciando que o Messias sairia da sua descendência. Todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio de Abraão. Gênesis 12, verso 1. Quando ele teve 2 filhos, Isaque e Ismael, muitos dos descendentes de Abraão foram eliminados quando Deus escolheu o segundo filho, Isaque, como progenitor do Messias. Gênesis 17, 19. Isaque teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Deus escolheu a linhagem de Jacó, Gênesis 28, 1 e Números 24, 17. Jacó teve 12 filhos, cujos descendentes deram origem às 12 tribos de Israel. Então Deus separou a tribo de Judá para o Messias, eliminando 11 das 12 tribos israelitas. E de todas as linhagens familiares dentro da tribo de Judá, escolheu a linha de Jessé, Isaías 11, verso 1. Vemos novamente o estreitamento do endereço. Jessé tinha 8 filhos, e em 2 Samuel 7:12 e Jeremias 23:5, Deus eliminou 7/8 da família, escolhendo Davi. Assim, em termos de linhagem, o Messias teria de nascer da semente da mulher, da linhagem de Sem, da raça dos judeus, da linha de Isaque, da linha de Jacó, da tribo de Judá, da família de Jessé e da casa de Davi. Em Miqueias 5:2, Deus elimina da linhagem todas as cidades do mundo, selecionando Belém, com população de menos de 1000 pessoas, como o lugar onde nasceria o Messias. Depois, por uma série de profecias, ele definiu até mesmo o período que destacaria esse homem, por exemplo. Malaquias 3:1 e mais 4 versículos do Antigo Testamento requerem que o Messias venha enquanto o Templo de Jerusalém ainda estiver de pé. Salmo 118:26, Daniel 9:26, Zacarias 11:13 e Ageu 2:7. Isso tem grande significado quando percebemos que o templo foi destruído no ano de 70 depois de Cristo e desde então não foi reconstruído. Isaías 7:14 acrescenta que Cristo nasceria de uma virgem, um nascimento natural de concepção sobrenatural. Era um critério que ia além do planejamento ou controle humano. Diversas profecias documentadas em Isaías e nos Salmos descrevem o clima social e a resposta que o homem de Deus encontraria. Seu próprio povo, os judeus, o rejeitaria e os gentios creriam nele. Salmos 22:7, Isaías 8:14. Ele teria um precursor, uma voz no deserto a preparar o caminho perante o Senhor. Um João Batista, Isaías 40:3 e Malaquias 3:1. Observe como uma passagem do Novo Testamento, Mateus 27:3, se refere a certas profecias do Antigo Testamento que restringem ainda mais o endereço de Cristo. Mateus descreve os eventos que ocorreram depois de Judas ter traído a Jesus. Mateus destacava que esses eventos foram preditos em passagens do Antigo Testamento, Salmo 41:9, Zacarias 11:12. Nessas passagens, Deus indica que o Messias seria, primeiro, traído; segundo, por um amigo; terceiro, por 30 moedas de prata; e que o dinheiro; quarto, seria lançado no chão do templo. Assim, o endereço torna-se ainda mais específico. Uma profecia datada de 1012 a.C. também prediz que as mãos e os pés deste homem seriam traspassados e que ele seria crucificado. Salmo 22:6, Zacarias 12:10, Gálatas 3:13. Essa descrição de como ele morreria foi escrita 800 anos antes dos romanos usarem a crucificação como método para executar os condenados. A linhagem exata, o lugar, o tempo, o modo do nascimento, as reações das pessoas, a traição, o modo de sua morte, essas coisas são apenas uma fração das centenas de detalhes que compõem o endereço que identifica o Filho de Deus, o Messias e Salvador do mundo. Seria coincidência o cumprimento dessas profecias? Um crítico poderia afirmar: bem, você encontraria o cumprimento de algumas dessas profecias em Abraham Lincoln, Anwar Sadat, John Kennedy, Madre Teresa de Calcutá ou Billy Graham. Sim, suponho que poderíamos encontrar uma ou duas profecias coincidentes com outras pessoas, mas não todas as 60 profecias maiores, nem as suas 270 ramificações. Na verdade, durante anos, a editora Christian Victorby, de Denver, no Colorado, ofereceu um prêmio de US$ 1.000 para quem conseguisse encontrar outra pessoa, viva ou morta, além de Jesus Cristo, que pudesse cumprir apenas metade das previsões messiânicas delineadas no livro Messias em Ambos os Testamentos, de Fred John Medall. Não houve quem reclamasse o prêmio. Será que a única pessoa poderia cumprir todas as profecias do Antigo Testamento? Em seu livro A Ciência Fala, Peter Stone e Robert Newman analisaram as probabilidades, escrevendo no prefácio desse livro Aide Harold Hatzler, da Associação Científica Americana, diz: o manuscrito do Science Speaks foi revisado cuidadosamente por uma comissão de membros da Associação Científica Americana e pelo Conselho Executivo do mesmo grupo, e em geral foi considerado confiável e correto quanto ao material científico apresentado. A análise matemática incluída é baseada em princípios de probabilidade inteiramente válidos, e o professor Stoner aplicou tais princípios de modo correto e convincente. As seguintes probabilidades mostram que as coincidências foram descartadas. Stoner diz que, ao aplicar a ciência das probabilidades a 8 profecias, descobrimos que a chance de que qualquer homem pudesse ter vivido até o tempo presente e cumprido todas as 8 profecias, que seria de 1 em 10. Isso significa 1 em 10 quadrilhões. Para nos ajudar a entender essa probabilidade inacreditável, Stoner ilustra supondo que tomemos 10 moedas de prata de 1 dólar e coloquemo-las sobre a extensão do Texas. Elas cobririam todo o estado, formando uma camada de 60 centímetros de altura. Agora marque uma dessas moedas e esconda em algum lugar entre todas as moedas que cobrem o estado. Vende os olhos de um homem e diga-lhe que ele poderá procurar o quanto quiser, mas que ele tem apenas uma chance de encontrar a moeda marcada. Qual é a chance dele escolher a moeda certa? A mesma que os profetas teriam de escrever essas 8 profecias e fazer com que todas se realizassem na vida de um só homem, em qualquer momento dos dias deles aos dias atuais, considerando que eles tivessem escrito segundo a sua própria sabedoria. Ora, ou essas profecias foram dadas por inspiração divina, ou os profetas simplesmente escreveram conforme pensavam que deveriam escrever. Nesses casos, eles teriam uma chance em 10 de fazer com que se cumprisse em algum homem, mas todas elas aconteceram e se cumpriram em Cristo. Isso quer dizer que, por si só, o cumprimento dessas 8 profecias prova que Deus inspirou o escrito dessas profecias numa qualidade de definição que perde apenas uma chance em 10 de ser absoluta. Outra objeção. Algumas pessoas dizem que Jesus tentou deliberadamente cumprir as profecias judaicas. Essa objeção pode parecer plausível, até percebermos que muitos dos detalhes da vinda do Messias fogem totalmente ao controle humano. Um exemplo foi o lugar do seu nascimento, quando Herodes perguntou aos principais sacerdotes onde o Cristo nasceria. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta, Mateus 2:5. Seria tolice pensar que, enquanto Maria e José viajavam para o vilarejo predito, Jesus, dentro do ventre de sua mãe, tivesse dito: mãe, é melhor se apressar, senão não vamos conseguir chegar a tempo. Metade das profecias estava além do controle de Cristo como homem. O modo do seu nascimento, a traição de Judas, o preço da traição, a maneira de sua morte, a reação do povo, a zombaria, a cusparada, o escárnio, os soldados jogando dados para ganhar a sua roupa e a hesitação em rasgar as suas vestes. Além disso, o homem Jesus não poderia manipular o seu nascimento da semente da mulher, da linhagem de Sem, descendente de Abraão, e conforme todos os outros eventos que conduziram até o seu nascimento. Não é de admirar que Jesus e os apóstolos tenham apelado ao cumprimento das profecias para provar que ele era o Filho de Deus. Por que Deus teria tanto trabalho? Creio que ele queria que Jesus Cristo tivesse todas as credenciais necessárias quando viesse ao mundo. No entanto, uma das coisas mais empolgantes quanto a Jesus é que ele veio transformar vidas. Somente ele provou serem corretas as centenas de profecias do Antigo Testamento que descreveram a sua vinda. Somente ele poderá cumprir a maior de todas as profecias para aqueles que a aceitarem, a promessa de nova vida. Também vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5, 17.